Sempre quando o sol se põe e a lua despontar no céu, uma lágrima no meu olhar vem dizer que não estás aqui, e me pego a saudade então, na esperança de te ver voltar. E há uma estrela cadente no céu, eu imploro uma chance pra te encontrar e te dizer que eu quero ser teu anjo outra vez e te fazer feliz como outro homem jamais fez. Quero mostrar o quanto é lindo poder se entregar e te falar que a vida é sem sentido sem amar. E a cada dia mais eu quero ser teu anjo outra vez. Faz sangrar minha alma e nem sei se posso prosseguir. Eu descobri que sem você não sou nada, não, e que só você vai me fazer voltar a sorrir. Dizer que eu quero ser teu anjo outra vez e te fazer feliz como outro homem jamais fez. Quero mostrar o quanto é lindo poder se entregar e te falar que a vida é sem sentido sem amar. E a cada dia mas eu quero ser teu anjo outra vez. Quero só poder mostrar pra você que sem teu amor eu não consigo mais viver. Deus me deu você e eu não vou te perder. E a cada dia mais eu quero ser teu anjo outra vez. Teu anjo outra vez. Sempre quando o sol se põe e a lua despontar no céu, uma lágrima no meu olhar vem dizer que não estás.